Porque Deus me ama se eu só o desprezei. Preferi esse mundão e por prazeres eu pequei, errei. E sei que não é certo o que eu fiz. A consequência dos meus erros me tornou infeliz. Sempre neguei Jesus e ele nunca me negou. Amei esse mundão e o mundão me desprezou. Sou imundo, tão falho, pobre pecador. Não mereço cada lágrima que Cristo derramou. Por mim ele lutou, morreu, ressuscitou. Perante ao Senhor me torno homem de valor. Mas aí, eu só cuspi na cara de Jesus. Me via na contramão do caminho que traz a luz, que conclui um caminho cheio de perversidade. Mas como Deus é bom, carregou toda a humanidade sobre si, todo o peso do pecado. Contudo, por tudo, sofreu e mesmo assim venceu o mundo. Eu não mereço, a lágrima de Cristo foi o preço. E todo sofrimento na cruz foi o desprezo. Coração que chora, Senhor, porque me ama. Sou mais um arrependido, minha alma por ti clama. Mereço todo seu amor ali por mim. Quantas vezes eu chorei pensando que era o fim. Mas você me abraçou, me carregou nos seus braços. De pai para filho me vejo nos seus abraços. Eu sou perfeito, então atirei a primeira pedra. Falar de mim é fácil, quero ver quem que não erra. Maldição hereditária, pecado virou rotina. Humildade pra reconhecer um erro hoje não vira. De 0 a 100% pra Cristo sou infinito. Não sou digno de nada, nem sei porque respiro. Observe e veja tudo aquilo que condena. Pois um homem sem Jesus a vida se torna um problema. O preço pago foi na cruz, mas é no coração que vem o arrependimento. Por amor vem o perdão. Não sou merecedor e por que que Deus me ama se eu só o desprezo durante as vezes que me chama? Eu fiz valer a pena o sacrifício que foi feito. E a misericórdia de Deus bate no peito. Lá do céu, meu Senhor nunca desistiu de mim. Me mostrou que a vida apenas começou, não é o fim. Eu não mereço, a lágrima de Cristo foi o preço. E todo sofrimento na cruz foi o desprezo. Coração que chora, Senhor, porque me ama. Sou mais um arrependido, minha alma por ti clama. Mereço todo seu amor ali por mim. Quantas vezes eu chorei pensando que era o fim. Mas você me abraçou, me carregou nos seus braços. De pai para filho me vejo nos seus abraços. Eu não mereço, a lágrima de Cristo foi o preço. E todo sofrimento na cruz foi o desprezo. Coração que chora, Senhor, porque me ama. Sou mais um arrependido, minha alma por ti clama. Mereço todo seu amor ali por mim. Quantas vezes eu chorei pensando que era o fim. Mas você me abraçou, me carregou nos seus braços. De pai para filho me vejo nos seus abraços.